E mai, ai cacô! Ele é cacô! Aloha, Scooby-Doo! Silent waking. That's the spirit calling. So right from the start, paradise is calling. So open up your heart with the breeze and your face softly soothing. Wash the fish in the sea. Distribuição Warner Bros. The sky seemed to smile. That's how the island say aloha. That's a spirit calling. So right from the start, paradise is calling. So open up your heart, jungle sounds in your ears, chanting rhythms. Watch the bird in the air, how they soar. Waterfowl from the cliffs make you smile. It's how the islands say aloha. That's how the islands say aloha. Versão brasileira Cine Vídeo. That's how the islands say aloha. Torneio de surf, o Kahuna de Hanahuna. Aí, Manu, você é meu Kahuna também. Qual é daqueles Howlis, hein, ô Manu? O torneio do Kahuna de Hanahuna é só pra surfistas da nossa área, meu irmão. O que que há? Eu não tô nem aí. Eu tenho surf no meu sangue. Os meus ancestrais descem essas ondas há gerações. Eu ainda acho que esses Howlis não têm nada que fazer aqui. Relaxa, meu irmãozinho. A competição só vai servir pra me consagrar. O que eu quero é isso aí, falou? É. Não sei não, Manu. Os espíritos dessa ilha não gostam muito, não. Espíritos, é? Tá afim de me assustar com essa conversinha mole de espíritos da ilha agora? Você vai perder esse ano, Manu. Aí, galera, vamos cair na água. É isso aí, eu vou mandar só. Ah! O que houve? Cadê a Snook? Eles levaram ela, os espíritos Tiki. A maldição dos Wiki-Tiki. Olha aqui, Fred, eu não quero ser chato, não, mas você sabe o que está fazendo. É claro, eu li as instruções. Bom, pelo menos uma parte. Não tem nada demais. É só esperar um ventinho e lá vai. Oh! Eu vou te dizer uma coisa. O problema de ser covarde, Scooby, é que os covardes não voam. Oh! Viram só? É fácil! Agora segurem aí! Com certeza! Ai, ai, ai, meu Deus! Ah! Pegamos o jeitinho, Scooby! Só tem uma coisa que eu gostaria de saber, Fred! O que é, Salsicha? Como é que se desce dessa coisa aqui, meu filho? Eu sei lá, ainda não cheguei nessa parte do manual. Aham! Quieto, quieto! Fique parado aí, amiguinho! Olha só, Daphne, uma foto do pássaro Nene! Irado! Isso é que é vida, não? Foi ótima a companhia Gorra Aloha ter dado a você uma chance de desenhar roupas. Se foi! E esta viagem com despesas pagas ao Havaí foi um presentão. E como? Esses lagartos vão ficar demais na minha moda de praia. Hã? Essas fotos digitais podem ser impressas nas roupas. Tomara que o Jared Moon, na Gorra Aloha, goste das estampas. Nossa, esses bichos são pra lá de esquisitos. Eu que o diga. Puxa, isso é que é um voo suave. Cheguei à conclusão que covardes voam. É, só não sabem aterrissar. Nossa, como tem trânsito numa ilha tão pequenininha. O que está acontecendo? Ué, pra onde é que vai todo mundo, hein? Pra bem longe de Hanahuna. Valeu, meu irmão. Hanahuna? É lá que eu vou ver o representante de Gorra Aloha? O guia da ilha dá pra Hanahuna nota 8 em charme local. É? Pois ela está merecendo um 10 pra apavoramento em massa. Hanahuna é um lugar assustador, irmã. E se vocês estão pensando em ir pra lá, se apressem. O lugar está cheio de espíritos tique do mal. E eu vou dar o foto. Espíritos do mal? Eu tô fora dessa, pelo amor de Deus. Espíritos tique do mal? Eu duvido muito. Seja o que for, é melhor irmos dar uma olhada e rápido. Deixa eu ver se entendi. Pode ter um lance de horror rolando em Hanahuna e vocês acham melhor eu dar uma olhada, não é assim? Mandem um cartão postal quando chegarem lá. É, já que insistem, mas não seria surpresa nenhuma se em Hanahuna encontrássemos as deliciosas nozes da Austrália. Nozes da Austrália? Por que alguém iria querer sair daqui? É, pra querer sair de um lugar tão bonito desses, só se estiver apavorado. O que será que elas estão moendo? Estão misturando mel pra fazer um prato havaiano chamado poi. É? Era a dieta básica dos antigos havaianos. Vocês querem provar? Hum. crocante. Estas porções vão servir de oferendas. Oferendas a quem? Deixa pra lá. Divirtam-se aqui. Aloha. É assim que agem aqui no Havaí, é? Até o povo daqui parece assustado. Talvez aquele surfista tivesse razão. Tem coisa muito esquisita na área. O cara da Gorra Aloha, Jared Moon, sabe. Atenção! Cuidado com o espírito mais terrível do Havaí, o flagelo do Pacífico. Comprem amuletos Wikitiki já! Não virem sacrifícios humanos, comprem amuletos Wikitiki já! É isso aí! É melhor prevenir do que remediar. Olha só, gente. Este é o seu contato hoje. Da Gorra Aloha? Que maneiro! É claro que não tem o estilo da máquina de mistério. Senhor Moon, eu sou Daphne Blake. O senhor é meu contato? É, eu sei. A estilista da Gorra Aloha, o sabor do dia. Pro meu escritório. Escritório? Desculpe ser tão direta, mas não é um pouquinho estranho que um representante trabalhe numa perua aqui na praia? Carro da firma, fofa. Esse comércio aqui é só um bico que eu faço quando eu não estou por aí pela Gorra Aloha. Primeira regra de vendas pra você, gatinha. Você tem que aproveitar a maré alta. E esta maré está ALTA, sacou? É, vendas de vento em popa. Tá de piada comigo? Não dá nem pra controlar as vendas. Quando eu vender a última, eu vou dar o fora daqui. E se tiverem bom senso, vão fazer o mesmo que eu. Mas o que é isso? Amuletos, talismãs para afastar o Wikitiki. O que é mesmo um Wikitiki? Todo mundo na ilha sabe que Wikitiki é um espírito antigo que mora no Monte Pulanana. Como é que é? Dizem que tem 10 mil anos, mais ou menos, que tem que ser aplacado por um sacrifício humano. Sacrifício humano? Infelizmente, diz a lenda que há muito tempo o povo da ilha aplacava o grande Wikitiki sacrificando um deles ao vulcão. Espera um pouco, eu conheço você da revista de surf. Você é Manu Tuyama, o Kahuna de Hanahuna. Legal! O surf não é tão importante pra mim agora. É, como se sentiria se sua namorada fosse sequestrada e estivesse prestes a ser jogada no vulcão? Desculpe, mas é verdade. O Wikitiki mandou os seus tiques do mal como aviso. Eles vieram e levaram a Snooki. Ela foi mesmo sequestrada? Bom, ela não é engenheira de foguetes, mas ela conhece a ilha como a palma da mão. Manu, Jared e Jim, se continuarem falando dessa lenda local idiota de Wikitiki, vão assustar esses jovens ingênuos. Eu posso garantir, Hanahuna é 100% segura. É mais fácil vocês serem atingidos por um raio do que virar um sacrifício. Você deveria retirar aqueles Howlers desse torneio. Ora, ora. Vocês sabem muito bem que como prefeita eleita com 51% dos votos, eu abri o torneio para todos os participantes este ano. Sei. E agora a Snooki vai ser sacrificada ao espírito Tiki. Ai, Manu. Você e suas histórias típicas da ilha. Espírito Tiki, sacrifícios. Quanta imaginação. Eu sei que vocês já sabem que nossa querida Hanahuna tirou nota 8 em charme local. O charmômetro foi ideia minha, sabiam? Mas o terror Tiki não parece charmoso. Vocês não entendem, nenhum de vocês. Isso não é piada. A minha Snooki sumiu e estamos correndo perigo. O Manu tem razão. Não podemos ignorar os avisos do grande e poderoso Wikitiki. Alô, espera! Oh, pobre Manu. Vejam, outro arco-íris. Hanahuna é mesmo um paraíso, não é? Se é um paraíso, por que todos estão fugindo daqui? É, parecem assustados com alguma coisa. Aterrorizados, isso sim. E quem não ficaria com medo do terrível Wicked-Chick? Eu espero que fiquem para as festividades desta noite. Se não se importa, nós preferimos não virar sacrifícios humanos. Como vão ser as festividades? O corretor local vai patrocinar uma festinha com brincadeiras e comida. Agora tá falando a nossa língua. É, turma, parece que nós temos outro mistério em nossas mãos. E dessa vez, ao estilo Tiki. Comida grátis? Aposto que aí tem coisa. Não tem nada. É só o meu jeito de dizer bem-vindos. Teremos diversão também. Além de uma apresentação curta e informativa sobre uma incrível oportunidade em imóveis. É claro. E as crianças não podem perder nossa sobremesa que vai entrar em erupção com sorvete de lava de goiaba. Ainda não. Está na hora de dançar. Você tem que se abaixar bem. Isso é que é baixo. Oh, mais baixo ainda! Temos um vencedor! Vocês não adoram esse típico charme havaiano? Sorria! As pessoas adoram políticos que gostam de cães. Aloha, me kawai, makala. Aloha, me kawai, makala. O que foi que ele disse? Ele canta para o Wicked-Chick, pedindo que poupe Snooki. Mas alguém já viu esse tal Wicked-Chick? Não precisa vê-lo para saber que ele existe. Vou saber que ele tá bem zangado, injuriado. Mas por que ele está tão zangado assim? E com quem? Zangado com os Howlers por surfarem nossas ondas com eles. E talvez zangado com gente que destrói a ilha para tirar proveito. Só por lucro pessoal. Essa não é a primeira vez que o Wicked-Chick falou. Como assim? Em 1815, o navio português El Guerreiro ancorou em nosso litoral. Eles vieram descobrir novas terras, mas não perceberam que sua presença em nossa ilha aborrecia os espíritos Tiki. Assim que os marinheiros botaram o pé na praia, o Wicked-Chick se enfureceu. E o Monte Pulanana entrou em erupção. Eu não tô vendo sorvete de lava de goiaba aqui, não. Invasão é uma coisa, mas um torneio de surf é bem diferente. Mas que espírito sensível esse? Boa noite, pessoal. Seu anfitrião, Rubem Laluna, da Laluna Imóveis. Já pensaram em ter seu pedacinho de paraíso? Bom, este sonho pode se realizar. Eu quero que todos vocês parem um instante e se imaginem como proprietários de condomínios que serão logo construídos na Praia dos Coqueiros. A Laluna Imóveis vai mudar a cara da Bahia Hanahuna. Bonito, hein? Hã? minha gente. Calma, nada de pânico. Uma perspectiva única, já que o vulcão mais próximo exime características de uma erupção nível 4. Rubem tem razão. Aquele vulcão é pra lá de extinto. Todos os prospectos da ilha dizem isso. Minha gente, vocês não veem isso no Kansas. Isso é que é uma vista para a montanha. Não, Uma, não tinha razão. Mas eu ainda não terminei. Meu Deus, que horror. Isso não é verdade! Você, com a câmera de vídeo, desliga isso! Eu não quero que a mídia saiba de nada disso! Tira a gente daqui logo, vamos! Mas o que são essas coisas? Eu não sei! E tenho raiva de quem sabe! Mantenha fechado. Largue seus fracotes! Os malditos Wikitiques vão espantar todo mundo daqui. Não, não, não, não, Rubem. Como você tinha dito, nada de pânico. Mas as pessoas estão fugindo. O valor dos imóveis vai afundar mais depressa do que chumbo. Eu estou falido. Puxa, isso aqui é um luau de verdade. Tudo bem aí? Eu estou bem, eu acho. Mas veja isto. Um deles deixou cair. É o colar de conchas da Snook. Então, aqueles tiquinhos estão com a Snook. Eles são os Rahuna Lohawas. São espíritos que servem a seu mestre, o poderoso espírito Wikitik. Era disso que a gente estava falando. Agora acreditam! Se quisermos achar a Snook, temos que achar o Wikitik. Não faz sentido. Eu não entendo. Qual o interesse de um antigo espírito do vulcão num torneio de surf? Vocês acham que o Wikitik pegou ela? Eu não sei. Como vamos achar esse tique nervoso? Que tal se ele nos achar? A melhor maneira é eu me inscrever no torneio de surf, vocês não acham? Mas, Fred, você não surfa. Oh. Sorte! Uma de nós surfa. Que eu fiz os pés antes do treino. Nem sinal dele até agora. E você, Fred? Nada ainda. E você, Salsicha? Viu alguma coisa? Até agora não vi nada, Fred. Tudo beleza. Câmbio final. Nada como um sorvetinho havaiano, né, Scooby? O que você acha dessa nossa vida aqui, Scooby? Ótimo. Cebo nas canelas, Scooby! É o Wiki-Tik! Rápido, Scooby! Vamos nadar cachorrinho que a gente despista eles. Vamos lá, meu filho, vamos lá. Gostei de ver, Scooby. Mas já que estamos aqui, que tal pegarmos umas ondinhas, hein? Olha aí, olha só como é que eu sou bom nisso aí. Pés secos. Eu também. Pô, você tá melhor do que eu, homem. Olha só. Nem sinal dele ainda. O sol está se pondo. Eu acho que por hoje é só. Tem razão. Não vejo nem sinal dele também. E você, Salsicha? Salsicha! Eu sei lá, ele desapareceu. Ele tem que estar por aqui. Tinha alguma coisa familiar nesse tique-tique. Não sei bem o que era, mas... Pessoal, não podemos deixar esse wiki-tique aterrorizar Hanahuna. Deve ter algum jeito de caçá-lo. Vamos, turma. Vamos voltar ao hotel. Bem-vindos, surfistas. Bem-vindo, qualquer um. E vejam, um bilhete. Fora daqui. Ih, deve ser alguma palavra havaiana. O que será que quer dizer? É, fora daqui, tipo, fora ou vaza ou saiam. Bem pensado. Pelas marcas nessa antiga lança havaiana aqui, eu diria que é do nosso querido vizinho, o espírito Wiki-Tik. Isso é um aviso. Uma ameaça. Nós fomos avisados. Quem avisa, amigo é. Vamos sair daqui. É ele! É o o Wiki-Tik. Aloha! Eu vejo que os jovens estão se divertindo em nosso paraíso insular. Acho que sim. Só que tem um probleminha. Que não é tão pequeno assim. Eu sei, está bem. Eu sei que é péssimo, é muito mal mesmo. Alguém tem que reagir e rápido, senão a cidade vai da lista das 10 melhores para as 10 piores. E eu vou voltar a vender sapatos. Sapatos? Nem tudo está perdido. Temos que dar um jeito de descobrir mais sobre o Wiki-Tik. Querem parar de falar em Wiki-Tik? Wiki-Tik isso, Wiki-Tik aquilo? Eu vou enlouquecer! Desculpa. Vocês podiam ver a tia Marina. Dizem que ela mora no lado chuvoso da ilha há mais ou menos uns 100 anos. Ela é uma médica, uma visionária da selva. Dizem que ela sabe muito e vê muito também. Aposto que ela deve saber alguma coisa desse Wiki-Tik. Se a tia Marina puder nos ajudar a conhecer melhor o Wiki-Tik, queremos conhecê-la. Isso não vai ser fácil. Ela é misteriosa, meio ermitã e mora no fundo escuro da selva e não gosta de ser perturbada. Bem, se vocês concordarem, eu e o Scooby vamos ficar aqui de guarda. Mas faz uma torta de nozes da Austrália deliciosa. Bem, pensando bem... Manu, será que pode nos levar até lá? Eu não vou prometer nada, mas eu vou fazer o possível. Tá aí, Fred, esse carrinho é bacana, mas a cor é mais ou menos... Eu gostei. Eu agradeço o que tem feito pra me ajudar a achar a Snooki. Ainda mais correndo perigo. Perigo é o meu segundo nome. Pensei que fosse Herman. Sabem, parece que tem, no mínimo, duas pessoas que se beneficiariam da aparição do Wiki-Tik. Olha, o Jared Moon está fazendo uma grana vendendo amuletos. Espera aí, e o tal corretor Ruben LaLuna? Se ele pretende adquirir propriedades, que maneira melhor de assustar as pessoas para que elas vendam barato? Vire à direita aqui. Não tem estrada? Não é isso que vai nos deter. Tá legal, turma. Aguenta o tranco aí. Essa expedição está me dando a maior fome. Tudo te dá fome, hein? Olha, sabe que você tem razão, Velma. Pensando bem, eu estou faminto agora. Uma manga. Isso não se come, não! Ai! Ora, pra você também! Fim da linha. Agora é andar. É muito longe? Tia Marina mora no sopé da Montanha do Macaco. É ao norte daqui. Seria péssimo se a gente se perdesse aqui. Não tem problema. Vocês não vão se perder comigo de guia. Shhh. Ouviram isso? Ouviram o quê? É ele. É ele? Sim, é o Wiki-Tik. Corram! Wiki-Tik! Ei, o que é que você vai fazer? Continuem. Eu vou fazer o que for preciso para salvar a minha Snooki. Manu, não. Não pode ir sozinho. Manu! Manu! Ele sumiu. Parece que o Wiki-Tik o levou, como fez com a Snooki. Será que podemos voltar pro hotel agora? Temos que procurar o Manu. E a Snooki? Tava com medo que você dissesse isso. O problema, gente, é como nós vamos achá-lo. Esta selva é muito densa. Olha, eu aposto como a tia Marina sabe como. O Manu disse que era ao norte daqui. Mas onde fica o norte? Fácil. É, Daphne, o que está fazendo? Vou mexer no meu cabelo. Não quero falar o óbvio, mas Daphne, você vive mexendo no cabelo. Não, bobo, eu vou ver para que lado ele vai. Assim posso saber de onde vem o vento. E como a maioria dos ventos vem do norte da ilha, significa que o norte é para lá. Puxa. Uau! Eu acho que suporta um de cada vez. Eu vou na frente. Já que insiste. Não tem perigo. Venham. Depois de você. Tá bom. Cara, você primeiro. Coroa, nós depois. Deu cara. Você primeiro. É, eu acho que seria inútil apontar sua falta de lógica. Então vou eu. Desculpe, trato é trato. Salsicha! Calme aí, Scooby, eu já tô indo. Já terminaram? Segura aí, Daphne! Pirué! Eu nem pensei em largar! Puxa, um ótimo truque, Daphne. Fio dental. Eu nunca saio sem ele. E agora, para que lado vamos? O que foi, Scooby? O que é que você está farejando? A torta de nozes da Austrália da tia Marina. Bom, vai na frente, meu filho. Como ela ronca alto. Nossa, que cor berrante. Ela é xamã. Tem mais aí que ser excêntrica. É tia Marina. Aloha, crianças. Que gentileza de vocês virem me visitar na minha solidão. O que a tia Marina pode fazer por vocês? Queríamos conversar sobre o Wick-Tick. Wick-Tick? I-a-a-i-ki-a-nu-ka-la. Ika-un-no-ne-u-ka-ma-un-na-la. É, que ótimo. Enfim, Manu Tuyama ia nos trazer aqui quando foi atacado e sequestrado pelo Wick-Tick. O quê? O Wick-Tick levou o Manu? E a Snook também. Tem certeza? Você sabe o que houve com eles? Para isso, vou ter que consultar os ossos. Venham! Wick-Tick zangado? Por que o Wick-Tick está zangado? Não faz sentido um espírito antigo se importar tanto com um torneio de surf. Não é só o torneio de surf. O Kahuna de Hanahuna deve ter sangue havaiano. Os antigos usavam pranchões ao vento para descer as ondas. Sempre sangue havaiano. Tá certo. Surf foi inventado no Havaí. Sim, crianças. Nós chamamos de rei na lu ou descer as ondas. Wick-Tick pensa que os de fora vieram estragar a ilha. Wick-Tick vai se vingar. Hey, Wiki-tiki, Wiki-tiki, Ika, Huliau, que Wiki-tiki? Como eu queria que ela não fizesse isso. Se a mitologia estiver certa, Wiki-tiki vai sacrificar Manu e Snooki, atirando eles no vulcão. Não. Temos que subir até lá e detê-lo. Vocês têm que achar a entrada do covil e atravessar a montanha. Atravessar cavernas sombrias e tudo mais? Sim, cavernas sombrias e tudo mais. Beleza. Agora vão. Devem enfrentá-lo com coragem no coração. Levem isto. É preenchido com um extrato de raiz de borongovana. Os antigos usavam para afastar espíritos. É a única coisa que funciona. Obrigado pela ajuda. Titia, sentimos um cheirinho de torta de nozes. A senhora teria feito uma hoje. Mas é claro que eu fiz. Devo dizer que estava deliciosa. Pode nos dizer como sair daqui? Claro, é só pegar a estrada. É ali. Esquisito. Por que será que pegamos o caminho mais longo até aqui? Pessoal, venham cá, minha gente. Sejam razoáveis, não é hora de correr de medo. Eu é que não vou ficar aqui pra virar sacrifício humano, meu amigo. Todo mundo tem razão de correr de medo. Ai, meu Deus. Eu sou um homem falido. Como prefeita eleita da cidade mais divertida do Havaí, eu garanto que estamos fazendo todo o possível para manter a Baía de Hanahuna segura para o torneio de surfistas amanhã, que ocorrerá como planejado. E para ajudar a acalmar todos, eu tenho uns broches de vote na mole que são umas gracinhas. Cadê o Manu? Ah, é que ele foi sequestrado. Sequestrado? Por quem? Nós não chegamos a ver quem era, mas... Foi o Wiki-tiki, não foi? O Wiki-tiki pegou o Manu! Gente, calma, calma, gente aloha! Não vamos exagerar, vamos com calma. Aqui, peguem um brochinho. Eu já disse que é de graça. Nós avisamos vocês e olha só o que aconteceu! Vocês têm que banir aqueles raules do torneio de surf de Kahuna Hanahuna! Querido Jimmy, eu não posso fazer isso. Você é responsável por Manu e Snooki. Se acontecer alguma coisa amanhã, vai ser culpa sua também. O que é que eu vou fazer? Eu ia concorrer à governadora. Se isso continuar, eu não vou ser eleita nem para operadora de pedágio. Fique calma. Nós vamos salvar Manu e Snooki. Daphne está totalmente certa. Como o torneio é amanhã, nós não temos tempo a perder. Vamos, turma. Temos que achar o tal do Tiki. É isso aí. Todos vimos o Wiki-tiki entrar na lagoa e desaparecer. A entrada do covil deve ser por aqui. Bom, eu voto por esquecer e relaxar no hotel até o buffet do café da manhã abrir. Ora, Salsicha, cadê seu senso de aventura? Eu deixei no hotel. Temos que achar o Wiki-tiki antes do torneio de surf amanhã. Epa, espera um instante. Eu aposto que a entrada para o covil do Wiki-tiki é atrás dessa cachoeira. Óbvio, porém eficiente se estiver certo. Não tem nada aqui, só pedras, pedras e pedras. É, você tem razão. Puxa, vamos sair daqui. Tá, beleza. Oba! Encontrei! A entrada do covil do Wiki-tiki. Mandou bem, Daphne. Nossa porta de entrada. Tomara que ela abra pros dois lados. Ah! Fred, eu posso dar uma sugestão? Eu já até sei. Você quer sair e nunca mais voltar. Puxa, onde foi que você aprendeu a ler o meu pensamento? Agora fiquem todos juntos. Scooby-Doo! Eu tenho medo. Ratos? Pteropos, conhecido como morcegos. Fica calmo, Scooby, eles não veem a gente. Você não conhece o ditado? Cego feito um morcego? Na verdade, muitos enxergam bem, mas precisam do eco para voar quando estão no escuro. Pessoal, olha ali. Parece a saída desta caverna. Vamos lá. Tá, mas temos que fazer silêncio. Qualquer barulho ou vibração pode assustá-los. Se demorasse mais um pouco, quem ia bater asas era eu. Sai de cima de mim! Se o espírito do Wick-Tick não gosta de gente de fora, por que não sequestrou um de nós para o sacrifício? Por que levar o Manu e a Snooki? Talvez o motivo seja dar uma lição nos havaianos. Talvez não importe quem ele sequestre, contanto que haja um sacrifício. Ele pode até pegar um cachorro. Olha, acho melhor ninguém olhar para baixo. Eu disse para não olharem para baixo. Bom, parece que voltar tá fora de questão. Por favor, tenham cuidado e andem devagar. Puxa, parece uma sauna aqui dentro. Deve existir um rio subterrâneo, misturando a água fria com o ar quente do vulcão e criando o vapor. Olhem pra isso! Droga! Nossa, quanto tempo demoraram pra esculpir esses degraus na pedra? Eles tiveram muito tempo. Eu li que o primeiro povo do Havaí pode ter chegado aqui em 700 depois de Cristo. Ai, tô cansado. Não tem elevador nesse lugar não, hein? Vocês ouviram isso? Parece vir dali. Não, parece vir de lá. Se eu não estou enganada, vem das duas direções. Puxa, tem tique-tique pra todo lado. A coisa lógica a fazer seria correr. Estamos fritos! Fritos! Vejam, o Scooby achou uma saída. Vejam só as esculturas. São lindas. Se a tia Marina tiver razão, não estamos longe do altar de sacrifícios do Wick-Tick. Ah! hora de repensar numa estratégia, Fred. Não podemos voltar agora. Vamos, por aqui. Snooki! Snooki, espera! Tadinha, tá com medo. Nós temos que salvá-la. Pra trás! É, não deu. Salsicha, você e o Scooby distraem o Wiki-Tiki. O quê? Você ficou maluco? Não vem não, cara. Eu não vou ser isca de Wiki-Wiki de jeito nenhum, rapaz. De jeito nenhum mesmo. Nem por biscoitos Scooby? Não. Que tal biscoitos Scooby de nozes da Austrália? Uma noite quente, aquecendo a gente. Um abraço e um beijinho ao luar. Ih, com você aqui, pega aqui e ali. Como é quente um luar no Havaí. Você está bem? Temos que achar uma nua e sair daqui. Sigam-me! Você está bem? Quase que eu não escapo. Mas o monstro ainda está com o Manu. Aonde vai nos levar? É só me seguir. Andem. Por aqui. Entrem. Nós vamos salvar a Snook agora. Esse amuleto que a tia Marina nos deu não funcionou. É, se quiserem saber, tem muita coisa estranha nessa história toda. Vamos tentar achar uma saída daqui. Parece que entramos no lugar errado. Caramba, isso aqui é um ninho de cobras. Cobras? Eu odeio cobras. Pela cara delas, não morrem de paixão por você também. Se passássemos pelas cobras, nós poderíamos subir por aquelas raízes e sair daqui. É, mas não tem como passar por esse ninho de serpentes pegajosas. Salsicha, pega uma raiz. Vou pegar a primeira que aparecer. Olha, peraí, Rafa, calma. Puxa, esse lugar aqui parece mais um inferno. Eu, hein? Vamos sair daqui. Vamos achar a Snook e o Manu agora. Isso tem que dar em algum lugar. Shhh! Assim você acorda quem está dormindo. Puxa, saquem só. Eu não diria que é uma decoração antiga. Não estão dormindo, não. Só estão desligados. Nossa, não passam de robozinhos. É sim. E dos mais sofisticados, Daphne. Ei, olhem aqui. O que será que isso faz? Turma, acho que estamos olhando para o coração do vulcão do Monte Pulanana. Claro, então não é fumaça que sai daquela montanha. É apenas vapor que alguém manipula para dar o efeito. E este é o segredo dos Wick-Tick, sinais de fumaça. E eu ainda digo mais. Aquele Wick-Tick não é tão velho assim. Como você sabe? Por que um espírito de 10 mil anos de idade usaria uma prancha gorra-lorra? Porque ele tem bom gosto? Talvez. Ou talvez porque não tenha 10 mil anos de idade. Vejam isso aqui. É a mesma prancha que o Wick-Tick usou. Puxa, me deu até um tiquiti. Toda essa história de erupção do vulcão Wick-Tick é uma farsa para assustar todo mundo da Baía Hanahuna. Hoje é o dia do torneio de surf. O seu Wick-Tick vai dar as caras lá de qualquer jeito. Pelo menos tem uma saída. Rápido, turma, vamos sair daqui. Tá na hora de pegar um peixão. Está um dia maravilhoso, vocês não acham? Cara, aquela montanha pode cuspir a fumaça que quiser. Eu vou defumar todo mundo. Comigo não tem parada ruim. Eu acho que você que tem que me entender. Você tem que deixar de ser garganta e provar que é marrento. Meu irmão! Todo mundo sabe o plano? Tá legal, galera. Todos prontos pro safari de surf? Pronta pra arrepiar, Fred. Boa sorte. Eu espero que se lembrem da alegria que sentimos agora nas próximas eleições. Agora vamos todos nos divertir e... Não, pega leve, bro! E aí, tá tudo bem? Tá, valeu. Tá legal, tu? Quando eles pegam pesado, o que temos que fazer? Enfiamos a cabeça na areia. Foi pra lá de radical, meu filho. Mandou bem, Scooby. E a pergunta é, quem é o Wikitiki? Eu acho que é Ruben Laluna. Pra mim é o maluco do Jared Moon. Pois pra mim ela é aquela cafona da tia Marina. Ah, são ótimos suspeitos, mas estão enganados. Alguém por acaso notou que o Wikitiki surfava a beça? Respondo a esta pergunta. Quem é o melhor surfista desta região? Manu! Manu! Snook? Manu, amor, você está bem? Manu não foi sequestrado. Ele quis nos induzir a ver seu sumiço desse jeito. Assim teríamos medo de resolver o mistério. Manu forjou seu sequestro. Ai! certo sobre o esquema dos imóveis, Fred. Mas não foi o Ruben. Foram Manu e Snook que montaram o esquema. O Manu conhecia as lendas locais e fingiu que era o Wiki-Tiki para assustar os havaianos e comprar seus lares a preço de abacaxi. Eu verifiquei o cartório pela internet e todas as propriedades vendidas recentemente foram compradas por Pamela ou Snook. Diplomata em engenharia de foguetes e robótica. Então ela é engenheira de foguetes. Aí ela decidiu se juntar ao namorado nesse esqueminha. Manu, como você pôde fazer isso com a sua gente? Desculpe, irmãozinho. É, eu queria a grana. Vocês sabem, ser o Kahuna de Hanahuna não dá muito dinheiro. Eu e o Manu só queríamos surfar. Íamos ganhar uma bolada com essas terras. É, e depois nadar em dinheiro e pegar onda até envelhecer. E o plano teria dado certo se não fossem esses raules encheridos. Me desculpe, Manu, mas parece que vai envelhecer é atrás das grades. Bom, pelo menos eu ainda sou o Kahuna de Hanahuna. Ninguém vai tirar isso de mim. Calminha aí, Manu. Como prefeita desta cidade, eu tenho orgulho de anunciar que o troféu deste ano do torneio de surf de Kahuna de Hanahuna vai pra... Scooby-Doo! Quem? Eu? Um cachorro? Eu perdi pra um cachorro? Ninguém merece. E junto com o troféu, o nosso grande prêmio... Um ano inteiro de nozes da Austrália! Você ouviu isso, Scooby? Nozes da Austrália! Ouvi sim! Eu quero agradecer por tudo que fizeram e, como prova disso, eu vou dar a cada um broche lindo. Ah, e também convidá-los para o luau desta noite. Alguém disse luau? Graças a vocês, jovens, a Baía de Hanahuna ganhou um ponto em charme local. As propriedades que Manu e Snook compraram vão ser devolvidas a seus donos. Mais uma coisa, se sentirem vontade de ter um bangalô à beira-mar, eis o meu cartão. Procurem-me. Muito obrigado mesmo, Sr. Laluna. Novidades, Daphne. A companhia Gorra Aloha adorou suas estampas e quer comprá-las. Obrigada, Jared. E eu quero que fique com isto... por conta da casa. Ah, um amuleto Wiki-Tiki! Parabéns, jovens. Os espíritos reais do Havaí devem a vocês. Ah, obrigado, tia. Mas não foi nada. Nós só cumprimos nosso dever. Por acaso seria xeretar? Olha, que é isso assim? Olha só que bonitinho. Scooby-Doo. Aloha. I used to tell my friends I'd never leave this place. Always stay right here, tropic breeze upon my face. You wanna come back when the Wiki-Tiki calls? You wanna come back to the island waterfalls? You wanna come back when the island calls? Hello, Scooby-Doo. You wanna come back where the hummingbirds is high? You wanna come back with a twinkle in your eye? You wanna come back where the surf is getting high? Scooby-Doo. When you see the moon of old Hawaii, like fingers in your hair, the breeze will sigh gently in your ear. The words are clear. Mahalo, noka, oi, Scooby-Doo. come back. Come back. Come back. Well, the surf is getting high, Scooby-Doo. Gently in your ear, the words are clear. Mahalo, no kaoi, Scooby-Doo. Then your heart will beat to the island drums. That's when the fun begins. You can snap your feet to the island beat. That's when the fun begins. Gonna have a hooky low. You wanna come back when the weeky tiki calls. You wanna come back to the island waterfalls. You wanna come back when the island calls aloha Scooby-Doo. You wanna come back when the hummingbirds is high. You wanna come back with a twinkle in your eye. You wanna come back where the surf is getting high, Scooby-Doo. When you see the moon of old Hawaii, like fingers in your hair, the breeze will sigh gently in your ear. The words are clear. Mahalo, no kaoi, Scooby-Doo. Mahalo, no kaoi, Scooby-Doo. Uma noite quente, aquecendo a gente, pra um abraço e um beijinho ao luar. E com você aqui, pega aqui ali, como é quente um luar no Havaí.